cobra, tinha mordido lá no cara penal, eu tava lá no bairro. Mas o Maurício viu o cabelo, a cobra, que é uma baita de uma cobrão, entrou no buraquinho do cimento que eu fiz quebrar. A cobrão não entrou no buraquinho, tem buraco grande. É, né? Tem que correr na casa. Ele chegou na bunda. Vai. Quase que eu vou naquela corda ali de novo, menino. Aí eu amanheci hoje com uma dor, porque a corda pegou seu fio no meu nariz, eu gostei pra trás e bateu na testa assim, menino. Mas eu amanheci com dor de cabeça hoje. Tive que tomar umas gotinhas de paracetamol lá pra ver. Hoje eu vou pegar a tesoura na casa. Aí tem pé de cerola e pé de arte. Nós vamos te marcar na frente, né? Pra nós não estourar teus bichos. Eu tô gravando, troca. Ai, não, é o costurar, eu costuro, mas eu não sei pegar esse trem na minha jaqueta, não. Quando tá calor, tu tá bem. Quando tá frio, tá lá com casaco de enrolar cachorro.